66 no solo ao 53, ao livrar à direita, 1219 o solo. Direita 219 no 866. Salvador, boa noite, voo 099. Assistente da informação Vitor, quanto à autorização nível 360 para Monte. 099, Confins, 360, aguarde cópia, prepare da El Leda Motiva. Guardando cópia, voo 099. Solo, voo no 866, livrando. 866, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes Juliette, 866. Manda a Juliette, o 971. 971, ingresso na Juliette para o portão 02. Ingresso Juliette para 02. 866. 866, mantém a posição antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, no 866. Solo Zan 3, zona 97, pronto para o táxi, POB 164. Autonomia, 3 horas e 55 minutos, alternativa campeã. 3197, utilizado o táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1895, Queregal no 06, seguida aeronave da Gol, que irá parquear no gate 02, então 3197. Ok, seguida aeronave da Gol, a primeira aeronave. Afirmo. E a Índia, Alfa e Bravo, chama a torre 1895, então 3197. Após a aeronave da TAM, livrando a entrada da Juliette, autorizado ingresso na mesma para o portão 8. Após a TAM, vai para o portão 8 no 866. 208, Alfa, Papo Tronte Alfa. Salvador Confins, 360, nível autorizado, via peso do 10, bridge via peso do 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5454, transponder. Sobol 380, saída da El. 380, a proa de Dael, o Alfa Foxtrot Alfa. Desvio de 10 graus à direita para evitar formações. Pesado, desvio Alfa Foxtrot Alfa. Pressionamento. Corre, boa noite, 3197, quando espera do notário pronto. 3197, autorizado a linha e decolar, dá 1-0. O vento é 190 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem da 1-0, 3197. 7, boa noite, autorizado chegada a Mari. Vê se mantém a 4000, ajuste 1096. Sobre o Papa Romeo Alfa, Papa Sete Alfa. Prossiga. Visita a proa 240 para evitar essa passagem. Pesado, desvio para 240 Alfa, Papa Sete Alfa. 240 Alfa, Papa Sete Alfa. Gol 9168, desça para 2000, autorizado, final e LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 X-Ray, chamarei. Controle Salvador, Bonagio da 3197, decolado, passando 1100 pés, executando curva direita, evitar forma atrás da proa. Suba ao nível 360, autorizado desvio, só confirma a proa que vai manter quantas milhas? Já te informa, aguarde o momento, está 3097. Até 3097, solicita por 220 por 40 milhas inicialmente. Por 220 para 3097. Autorizado até 3097. Localizador, gol 1168. 1168, complete final, ILS 1895, torre. 1895, torre. Salvador, 1168. Oi, 1168, continue na final. O ajuste é 1096 e aguarde autorização de pouso. Aguardo, continuando a próxima. Encontro 3325, Alfa, Papa Sete Alfa. 1251 na primária. 251, Alfa, Papa Sete Alfa. 8, livre o pouso na 10, vento 190 graus, 089. É, livre o pouso na 168, baixar a travada. No solo 06, ao livrar a direita, chame o solo 121, decimal 9. Direita, solo 219. Obrigado. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Até a livre descida 3000, Olimpo 07. 099. Estou no 099, porque é um ave autorizado, chama taxi. Passará para o taxi, 099. Salvador é 971 da Gol. Galeão, pronto, copy. Pronto, copy, por gentileza. Autorizado, Galeão, 340, Éter 110. Escola da 10, curva direita da AEL, Leda Mótima. 1208, acena 5457. 5450 ou 57? 57. Zero foi autorizado, Galeão, Upper Zulu 10, decola da 10, da El, Leda, Motiva. 208 é o controle, 5457 é o transponder, confere? Confere, chama o pushback acionamento. Obrigado, 971. Alô, Salvador, voo 1099, da Com, 60 Bordo, 3 horas de autonomia, alterna Galeão, para o táxi. 99, táxi 41, Índia, ponto de espera 11895, ajuste 10, 16. 10 no meio, baixo Índia, quando vai de 29, voo 091. 9, Salvador, Gol 099, tá pra quanto, Paredão 90? Gol 099, autorizado a linha de decolar, pistão 90, vento 190 graus, 079. A linha da cola da 90, Gol 099. Sete final ILS, torre 1895. Para a torre 7285. Salvador, é 971 da Gol, por gentileza. 971 pushback? Negativo. É, foi autorizado, foi nos autorizado aí 340, Galeão. Será que seria possível agora, aposta, uma coordenação pro 360? Afirmo, mantém escuta. 971, obrigado. Bola 099, decolada 17, controle 20-8. 208, camarada. Bruno autorizado nível 360 para o Galeão. 360, obrigado. Final 971. Controle Salvador, 1099, passa 1400 pés agora na Dael. Bruno 099, contato radar da Colácio, estou falando nível 360 na feira Dael. 360 Dael, com 1099. Salvador, limpo 07, está na final ILS, solicita a iluminação nível 4. Chama a torre, por gentileza, 1895, solicite. 1895. Salvador, limpo 07, está na final do ILS, solicita a iluminação nível 4 na pista. 7207, checa o trem. Limpo 07, checa o trem. Check 3. Trem baixo, travado. 07, livre pouso, pista 90, vento 200 graus, 079. Livre pouso 07, solicitou nível 4 de iluminação. Eu não entendi, confirma a solicitação? Nível 4 de luzes, luzes no grau 4. Ao brilho da pista, nível 4. Eu? Aqui. Solos 20, livre à direita, Michele Solo 21, decimal 9. Bom 099. Bom, 099, controle. É, vai ter que curvar a direita da rota, aproximadamente 15 graus na saída, para evitar formações, aproximadamente proa 230. Sim, autorizado apenas com 50 milhas. 50 milhas, acredito, com 099. Sim. Como 099, chama agora o centro Recife, 12, 5.1, alterne 133, decimal 25. 125, 133, 25, 099. Colhendo 07, chama na Delta. Te desça para 4.000, chegada a Mari, tá 3858. Presente, 07 autorizado cruzamento no 022. noite. Paulo, gol 2043. 043, Guarulhos, pronto, copy. Pronto. Gol 2043, autorizado Guarulhos, 2360, autor de Luno 0, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Motiva, 1208, Oceano 5472. 3-0, Guarulhos, 360, Pezulu 1-0, decola da 1-0, da Euleda, Motima, transponder 5472. Por curva à direita e o controle no 208. 208 com curva à direita. O 2043 com a F, chama o explicacionamento. Puxa, 971 pra gol no 02. 971 autorizado, puxa, chama táxi. 971, vai chamar. Para 2 não faz altímetro no 0, 1 no 7, está autorizado a tomar procedimento ele executou em. Está no 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1 no 0, 1 no 7, reportará estável, está na 971 da Gol, nós temos 151, 3,50 Guarulhos. 971, à direita via Índia, ponto de espera 11895, ajuste 1097. Índia 245, 1097, obrigado. Bravo, linha área decolar, destino 0, vento 180 graus, 0 menos. A linha decola da 1-0, gol 971. Vou voar direto em táxi. Ainda negativo, voa, Mari. Coisa completa ao final, chama a torre, seu Flip 295. 295. Retorna 3858. Está 3858, continua a aproximação, forte marcador externo, 3 de pouso baixado para baixo. Porta externo, tá? 3850. Olá, 71, decolar 239, controle 20 de cima 8. 208, boa noite. Uma boa noite, chegou no 971, vamos cruzando agora 1200. 3858, chefe, tem? Passando externo, baixou outra volta, 3858. 3858, livre fuso, pista 1-0, vento no 90 graus, 0 menos. Fuso autorizado, pista no 0, tá 3858. Ligou no 971. Possível. Entre Dael e Leda tem uma formação. Possibilidade da presente motiva. Agora a autorização do centro 971. Gente, de qualquer forma, nós vamos ter que curvar à direita na proa 235 para evitar. Do Monte vai direto, obrigado. Salvador, Salvador, boa noite. Voa no 096, tem essa informação, Whiskey. Volante 90, desce até o 060, na Pro de Mar. 060, tem que voar na Pro 065, devido a informações, autoriza para o editado. Autorizado o Gizil, reporte livre no 096. 096. Desce para o 080, voa 096. Oito, solo os 4-2, livre direito, chame solo 2, vamos decimar mais. Né? 6310, está descendo 190, informação Wish. 6310, desce até o nível de voo 070. 070, 6310. Velocidade recomendada, senhor? Confirme. Alguma velocidade recomendada? Completa via chegada na Prodimari, 6310. Via chegada Mari, obrigado. Um chama Recife agora, 1251 na alterna 3325. 1251 na 3325, certo. Na Pro de Itap, 3662. 3662, 2000 pés. Ajuste no 017, livre das restrições. Repórter estabilizado na ILS. Indicada, agora é 260, estamos em redução, só agora. Mantive e reduz para 230 mais. 30. É 310. Meia 310. 310, desce para 4 mil pés com 1017. 4 mil. Meia 310. Localizador 3662. 2189562. 295, boa. Boa. muito. Boa noite, tá 3662, 1,5 estrela em baixa casa. 3662, livre posto, 1,0, ventura 90 graus, 0,8 máximo.